todo mundo descobre que o Bruce Wayne é o Batman. Aí no final aparece ele. Olha, caralho. Oi, boa noite. Me dá um máximo amor, por favor. Caraca, ele. Vocês vão se ferrar. Não, obrigado. Tchau, tchau. Ele foi mesmo lá. Eu tô no bar, quer falar com o garçom? Não, eu não quero falar com o garçom. Eu quero que você vai tomar um cu, gente. Daí ele sai. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um InchutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui hoje com meus batmaníacos amigos, Sorg. Eu não tenho nada engraçadinho pra falar hoje. Eu nuco. Assim como o Batman, eu não tenho pena. O Joker. O Sorg tá latindo de fundo. E o Faminto Magin. Não é essa música, seu burro. É. Muito idiota, cara. É. Can't get you out of my head. Acho que o Nicola quis cantar o Solidão. Não, não é. Ele quis cantar o Joker lá no final do jogo. Ah, no final do Oscar ele canta essa música, porra. É verdade, é verdade. Mas Solidão é muito. Bom, mas cara, é louca porque. Como o nossos queridos ouvintes já notaram, estamos falando de Batman, não vamos falar especificamente, não vamos falar de qualquer Batman, de qualquer versão do Batman, vamos falar da série Arkham de videogames, feita em sua grande parte aí pela Rocksteady, e uns outros jogos baixa renda aí, que foda-se, que provavelmente o Magin jogou, mas eu caguei pra todos eles. Então, sem mais delongas, segue o baile. Esse cachorro não é daqui dessa coisa, hein? Não é do mundo. Minha cadela, mas eu tô deixando no mudo, então eu não tô falando. Então tá bom. Põe a cadela no mudo, não dá, tá não? Calem a boca, porque agora... O Dadaz tá on fire mesmo. Já poderia dar uma palhinha aí de como surgiu a série Arkham por cima mesmo, antes de começarmos? Te peguei de surpresa. Pegou mesmo, cara. Essa pergunta não tava na palha. Foi a série Arkham foi através dos dois primeiros jogos, o City e o Asylum e o City, foram produzidos pela Rocksteady, junto com a Square Enix e uma galera. Acho que foi o primeiro jogo da geração passada, né, de PS3, Xbox e PC, que fez a nerdaiada toda arrancar as cuecas pela cabeça, ir de joelho até Los Angeles pra fazer procissão em frente ao estúdio da Warner e da Rocksteady e tal. Porque são jogos muito bons, assim, de fato. O Asylum começou, o primeiro da série. É um jogo muito legal, do Batman. Como a gente não vinha, desde do acho que talvez o Super Nintendo, quando saíram os jogos dos filmes do Tim Burton. E aí virou febre no mundo inteiro. Quem não era batmaníaco virou. Quem já era batmaníaco e não jogava videogame começou, juntou dinheiro e comprou videogame pra poder jogar. E aí a DC, vendo o sucesso em cima da série, já começou a lançar quadrinho, já começou a lançar um monte de coisa relacionada. E mais recentemente, até a semana passada, saiu o último jogo da série, o Arkham Knight, que encerra a história começada no Asylum em 2009, se não me engano, 2012, não tenho certeza. E a gente vai falar um pouquinho de todos eles. Vale dizer, antes da gente começar a falar especificamente do jogo em si, né, que ele já chegou arrebentando. Já havia uma preocupação pela qualidade mesmo. Arkham Asylum foi escrito pelo Paul Dini, a história, né? Obviamente. Sim. eles trouxeram algumas pessoas do, das séries animadas da DC. Então você tinha o Kevin Conroy fazendo Batman, o Mark Hamill fazendo Coringa, né, o enésimo Coringa que ele fazia, e a Arlene Sorkin fazendo a Arlequina. Então assim, foi, a coisa foi feita com áreas de superprodução mesmo, pra ter uma qualidade, pra ter um diferencial. É, o Batman sofria, sempre sofreu com jogos ruins, né? Dá pra contar na ponta dos dedos os bons jogos. E ele vinha assim de uns jogos muito, mas muito ruins, cara. Desde o Batman Vengeance, o Batman Dark Tomorrow, que foi uma vergonha pra GameCube e pra Xbox, entendeu? Então, os caras precisavam ter uma porra de um jogo bom. E puta, pra não falar de Batman Begins, cara, Jesus amado, enfim. Então os caras precisavam de um puta jogo, né? E deram na mão da Rocksteady e falaram: faz aí, filho da puta, arrebenta. E aí, Dada, começamos com Arkham Asylum, que você achou chato, porque você jogou Arkham City primeiro e você tá morto por dentro, seu Batman. Não, então, mas é que é o seguinte, cara, ele é um pouco, cara, eu não sei dizer exatamente, mas ele é um pouco diferente dos outros dois. Embora ele siga a mesma pegada, assim, né? Os outros dois são um pouco mais do mesmo, mas ele é um pouquinho diferente, isso me incomodou um pouco, sabe? É porque, assim, o City já é uma evolução natural do Asylum. Então ele é um passinho a mais. O Dada começou num jogo teoricamente melhor. Eu ainda acho o Asylum melhor, mas enfim. O Dada começou num jogo melhor, então ele retrocedeu. Acho que por isso talvez ele não tenha gostado tanto. É, exatamente isso, Sorg. É exatamente isso. É porque, meio que fazendo uma comparação, o Asylum você ainda tem aqueles elementos de um jogo linear. Você tem que cumprir a missão e ir pra próxima. O City já é mais sandbox, o mundo já é um pouco maior. Sim. É mais ou menos, né? Não, mas é bem maior. O ambiente para você explorar é muito maior. Não. Justamente, o Asylum ele só fica grande do meio pra lá. O início do Asylum ele é muito claustrofóbico, ele é muito linear mesmo. Depois ele pega essa parte aberta que o City já tem essa pegada desde o início. Concordo. Sim, mas concordo com eu que concordo. Imagine, do que se trata Arkham Asylum? Bom, Arkham Asylum é uma história de meio que de vingança do Coringa. O Coringa, ele deixa ser capturado, o Batman está esquisito, começa o jogo com a prisão do Coringa sendo levado para Arkham. E assim que o Batman leva o Coringa para Arkham, ele ainda está fazendo meio que a inspeção ali no Coringa, fazendo a ficha dele de novo, né, reabrindo o arquivo, bababá, o Coringa dá um jeito de tomar Arkham, que ele já tinha o plano dele é... sempre foi esse, dele ser capturado pra prender o Batman ali dentro. E faz uma armadilha pro Batman, da qual ele não pode escapar. Muito bom. Aí a gente é apresentado por um jogo que tem os três elementos clássicos do Batman, né? Em termos de fodacidade. O primeiro é o combate. Lógico, o Batman é o mestre de todas as formas de lutas possíveis, imagináveis. Ele sabe lutar capoeira, kung fu, boxe e enfim, tai chi chuan. E a gente vê isso na luta fluida, no... como que eles chamavam mesmo a porra do sistema de luta dele? Esqueci, não importa. Mas é um sistema fluido de luta que permite que você lute aí com... É isso mesmo, Léo. O nome da luta é sistema. É isso, é isso. Chama Free Flux, é o livre fluxo, né? Uma forma que permite você mudar aí ataque, esquiva e contra-ataque de forma muito fluida, lutando contra vários inimigos, e você consegue misturar os gadgets do Batman no meio, né? Batarangue, bombas, enfim. Você tem aí as partes de detetive, porque o Batman tem uma visão além do alcance de detetive, que ele checa pistas. E você tem o que eu acho a parte mais legal, que é as áreas do estilo predador, que você pode abater as pessoas, você deve, né, esse é o objetivo, você abater as pessoas sem ser visto. Que pra mim é a parte mais legal do jogo, de todos os jogos. As missões stealth são as melhores do jogo. O Snake Eater mandou um abraço pro Metal Gear 3. Ah, o Snake é um... Batman é muito mais foda que... O Batman não se esconde dentro de uma caixa e não fica com uma exclamação em cima da cabeça. Enfim, galera, como foi pra vocês finalmente pegar um jogo do Batman e falar, caralho, esse jogo é foda, assim, o que que vocês mais curtiram, não curtiram e descurtiram nesse jogo, começando com o Sorg? Eu tô jogando o Asylum pela terceira vez, até porque eu não tenho um PS4, então vou demorar pra jogar o Knight, então eu tô matando vontade com o Asylum e depois vou pro City. O City eu vou pela segunda vez. A primeira vez que eu joguei foi assim, é impressionante, né? Você fica embasbacado com o visual, com a dublagem, com a possibilidade de você pegar, de você atacar os caras em modo stealth, então você de peito aberto, com aquele monte de traquitana que ele tem, etc e tal. Mas assim, já na terceira vez, eu já tô naquele ponto de ver, prestar mais atenção nos defeitos, sabe? Então eu já, tem algumas coisas da história que eu já acho meio até tem um dos pontos que assim, um ponto principal da história torna o Batman o cara mais burro do planeta. Inclusive o jogo ele corrobora isso. Então assim, ele é muito linear, sabe? Você tem que ir pro ponto A, ao ponto B, e sem contar que ele é muito tati-bitati. Você chega lá, você vai entrar no manicômio, aí tem uma porra da planta da Era Venenosa. Aí, a Era Venenosa, as plantas da Era Venenosa, usando a fórmula Titã, blá blá blá blá blá blá, vou ter que procurar outro caminho. Aí você coloca a visão detetive, olha pra cima, tem uma portinhola, sabe? Ele é desafio zero, assim, ele é muito metódico. Você tem que chegar lá na porta, você tem que pegar os carinhas, mas eles estão usando a coleira de alarme, então, e estão armados, então você tem que pegar um cara e tem que sair porque o resto da galera vai lá, sabe? Ele é muito metódico, assim. Ele vai do ponto A ao ponto B e ele te leva na mão, praticamente. É igual o pessoal reclama tanto de FPS, que é um filme que você só acompanha. O Batman, ele é quase isso. Você vai do ponto A ao ponto B e você só acompanha. Aquela, não é aquela portinhola? Então vou tentar a portinhola número 2. Opa, então é essa, sabe? Ele não tem... O desafio dele, depois que você joga pela segunda ou pela terceira vez, você vê que ele é bom. Ele continua sendo um bom jogo, mas ele não é... Nossa, meu Deus, que foda, minha cabeça explodiu. Igual a da primeira vez que você joga. Um lance que me incomoda muito na história... Eu acho tão bobo, assim... Tipo, Black Gate explodiu, então a gente vai... Pegou fogo, então a gente vai pegar todos... Os prisioneiros levar pra Blackgate. Ok. Pra Arkham. Aí. Pra Arkham, desculpa. Ok. Beleza, entendo. Aí o Batman chega em Arkham, o Gordon chega. E aí, como é que foi? Foi tranquilo. Ele praticamente se deixou. Ele se entregou sem desafio nenhum. Pera aí, Batman. Porra, meu. Cara, soma 2 mais 2. Ó, o Coringa se entregou. A Arkham tá super populosa, tá super lotada de criminoso, sabe? Não põe o Coringa lá dentro, caralho. Leva ele pra uma cela isolada lá no. Esse é um momento porra, Batman. É muito porra, Batman, sabe? Fala, caralho, Batman, como você é burro. Bota ele numa celinha da delegacia, né? Foda-se. Exato, cara. Fala assim, ó. Bota ele na celinha, dentro da delegacia. Põe 37 caras armados lá vigiando ele. Eu vou entrar no Arkham e vou dar uma sacada geral pra ver o que tá pegando, porque esse tá muito suspeito. Não! Mas, Sorg, se isso não acontecesse, não ia ser Arkham, Nazário, ia ser qualquer coisa, ia ser Bangu 1. Não, mas... Porque o Batman chega e fala, peraí, como assim você tá sem realidade? Que porra é essa? Você não se rende, filho da puta. Cara, mas o maior detetive do mundo não pode fazer exato. Uma cagada dessa, por... entendeu? É por isso que eu acho. E daí, ele é o maior lutador de artes marciais do mundo e perdeu pra um bando de pivete brasileiro sem perna. É por isso que eu acho fraco, sabe? Eu acho que o Poldini podia ter pensado um pouco mais. Eu podia, não. Isso tá muito óbvio pro Batman. Ele não é o melhor, ele é o maior detetive do mundo. Então vamos bolar uma coisa diferente, mais crível. É muito fraco, cara, sabe? Eu até entendo essas questões. Mas eu acho que o Poldini não pensou nele, ele pensou nos jogadores. Quem é o público-alvo? Quem é o público médio que joga isso daí? O cara tá cagando pra história, ele quer ver um Batman, quer torcer o pescoço de alguém, quer jogar o batirangue na cara de alguém. Cara, eu... Ah, eu discordo, cara. Eu vou te falar, que nesse caso, eu acho que boa parte do público-alvo é a gente. Ah, não, sei lá. Mano. Eu, assim, joguei os três, mas de todos os que eu gostei mais foi o Origins. que todas as pessoas, meu público-alvo que eu conheço aqui, são de jovem, falam que a coisa mais legal do jogo é o massa-veísmo. Caralho, mano, eu sou Batman, que eu tô voando. Aqui, eu vou pegar aqueles caras, vou pular no meio daqueles 20 ali, vou pegar a porrada. Não, filho da puta, é uma missão stealth, foda-se, eu quero dar porrada. É que assim, você tem as duas maneiras de jogar, né? Você pode ser seu Batman que vou descer ali, vou dar porrada em todo mundo, ou tipo, ó, vou pegar um por um, vou esconder aqui e tal. Você tem as duas formas de jogar, né? Seja o Batman, seja o Batman do Azrael. Isso mesmo, cara. Você tem essas opções, né? O legal dessas séries do Batman, eu não sei o primeiro, mas o segundo e o terceiro, eles te mostram muito isso, que é, ele tem essa falha, né? Todos eles têm uma falha, dessa que o Sorg falou, mas uma parte muito bacana do jogo é a exploração, né? É fazer da sua forma. Quando você não tá na... quando você não tá partindo do ponto A pro ponto B, entendeu? Quando você tem outras missões pra fazer, quando você quer fazer essas outras missões, você pode fazê-las de formas diferentes, né? Só que, assim, claro, sempre no mesmo destino, né? E o Batman tem muito isso. A parte de explorar, a parte de encontrar outras possibilidades de fazer a mesma coisa é muito boa, é muito bem feita, assim. Embora a gente não tenha tanto isso no primeiro jogo, ele é um pouco mais... Exatamente. Mesmo as áreas maiores, não tem muito o que você inventar. Você pode dar uma variada só nas missões predador, né? Que você precisa pegar os caras na surdina. Mas fora isso, não tem muito o que punhetar mesmo. Cara, eu acho um excelente jogo, um puta jogo mesmo. A única coisa que dói na minha alma é a porra da missão do crocodilo, cara. Aquela missão, cara, que... É muito chata, cara. Eu tô nela agora, ela é muito chata. Nossa, velho, é muito chato, cara. Entendeu? Do nada, você tá lutando com um cara foda que dá porrada, que se esconde, não sei o quê. Aí o designer do jogo fala, cara, sabe como a gente pode deixar esse jogo mais foda? Fazendo o Batman andar devagarzinho em cima de um monte de pallet no esgoto. Porra, mano. Ah, essa missão é muito chata mesmo, cara. É legal assim que pra você chegar no crocodilo, você passa pela parte, uma das partes do espantalho, que eu acho assim sensacionais, cara. O jogo trava, e aí você fica, caralho, né? Porra, o CD tá estragado, que merda. Aí o jogo travou, a tela fica escura, pô, tu queimou meu PS3, não é nada daquilo, né? Todo lance do espantalho. E aí você passa por isso e depois você vai pro crocodilo. Cara, que chato. Aliás, anda devagarzinho. Aliás, isso aí que o Sorg falou, vale lembrar realmente dessa coisa do espantalho, que mais ou menos no começo do jogo, o Batman, ele é exposto à toxina do espantalho. Então ele tem pontos que ele começa a alucinar. E tem uma parte... Cara, essa parte que o Sorg falou, que parece que o jogo reseta, é sensacional, porque ele reseta o jogo, entra na tela de título de novo e volta à apresentação. Só que quem tá amarrado é sendo levado pelo Coringa. É muito boa, cara. Cara, aquilo essa parte é muito bom, velho. É muito bom. Cara, eu tava... E aquela fase do farol, do chefe espantalho. Essas partes do espantalho são boas. Mas o lance do jogo travar, cara, ele literalmente trava. Ele fica com a tela bizarra assim e apaga. Eu tava jogando isso agora, tem uma hora atrás, eu acabei de passar por isso. Eu não lembrava, velho, tomei um susto. Eu falei, caralho, não é possível que o CD tá estragado, ou meu filho pegou e eu não vi, alguma coisa assim, cara. Pô, o jogo é novo, já dá mais surra do moleque. O que tu fez com o jogo do Essa parte é muito boa, cara. Aí você vê o Coringa ali no Batmóvel, é muito foda. Cara, é verdade, é excelente, cara. É muito bom mesmo. Cara, excelente jogo. Alguém quer falar mais alguma coisa do que não gostou, o que gostou? Eu acho que a parte do Metroidvania do jogo falhou miseravelmente, mas é o único ponto negativo, assim, que eu tenho do jogo mesmo, justamente pra esse negócio que o Sorg falou dele ser muito didático. Então a parte Metroidvania, pra mim, do jogo é bem fraquinha. Eu não não acho, eu acho aceitável. Dentro da proposta dele ser, não digo didático, mas mais linear, eu acho que cabe. Uma coisa que eu não... Léo, rapidão, ele é didático sim, Léo. O elevador cai lá, porque o Coringa joga o elevador em cima de você. Não, nem isso. Outro exemplo. Você tá lá no esgoto, e aí você tem que subir... E aí quando você olha pra cima já mostra lá o R1 e o Xzinho, né? Ou seja, você não consegue jogar o arpão lá. Mas ainda assim você joga o arpão pra ver o que acontece, né? Aí o arpão vai, aí cai o tijolo. Aí, não obstante, o Batman fala, a estrutura está danificada, vou ter que subir pelo velho modo de escalar. Ah, sabe, cara? Não, isso eu acho meio babaca, verdade, bem lembrado. O Batman, ele fala como se... Ele é meio Nolan, cara. Porque ele fala consigo mesmo o tempo, ele explica as coisas pra si mesmo. Então, isso é constante. Você chega numa sala cheia de cara com metralhadora e você fala, eu não consigo pegar esses caras de forma, tipo, indo na porrada. Vou ter que usar o modo stealth. Essas gárgulas vão me servir pra ter uma melhor localização. Puta que pariu, cara! Deixa de ganhar as coisas sozinho, sabe? Se eu colocar no modo detetive e... Tipo, é Batman versão armadilha do Scooby-Doo. Não, ele vai correr aqui, vai escorregar ali, vai fazer isso e a gente vai pegar ele. A primeira vez que você não sente isso, mas às vezes seguintes é meio chato mesmo. E uma outra coisa. Ô, Léo, eu acho que resolveria de forma fácil, era só fazer tipo, quero jogar no Easy, no médio, no hard, no modo foda-se. O Batman não explica nada. O Batman fica mudo. Ele vê. Fazendo um contrapeso, Dishonored, eles falam assim, você tem que entrar na mansão e matar o arcebispo. Tipo, foda-se, sabe? Vai, se vira. Aí você pode ir pro esgoto, você pode ir de peito aberto, matando todo o guarda na porrada, tiro, porrada e bomba, você pode ir pelo telhado, você pode dominar a mente de um cara e entrar na mansão usando o cara como isso faz, sabe? E ele não é. Aí você chega na mansão e falando, aí você começa a exploração, porque você quer saber o que tem lá dentro, não porque ele te obriga a fazer isso. Você encontra um diário gravado, aí ele te dá a opção, olha, você não precisa matar o cara, você pode divulgar esse diário dele, ele vai cair em desgraça e vai perder o posto, sabe? Agora o Batman ele te pega pela mão e te ensina, olha, abre a porta, destranca, entra, fecha, sabe? Vai na geladeira, pega um copo de água gelada, isso, a primeira vez que você joga, isso não tira o mérito do jogo, mais uma vez, não tira o mérito do jogo, que continua sendo um jogo muito bom, a terceira vez que eu tô jogando, mas ele no fator replay dele ele fica chato, sabe? Isso começa a te incomodar. Tá faltando um modo de jogo em que o jogo não te ensine a fazer nada, tipo um modo, bota aí, modo Morse. É menos Nolan, né? Então Batman do Grant Morrison mais Morse. Vai lá e se vira, parceiro. Não, se fosse o Batman do Grant Morrison, você apertava X e zerava. E aí a gente vai para a sequência dele, que é o Batman Arkham City. Coringa no final de Arkham Asylum tomou um derivado do veneno do Bane, ficou monstrão e agora nesse jogo ele tá morrendo. Então ele se enfia numa presepada onde o Hugo Strange conseguiu... Cara... A história, eu curto bastante a história. Que acontece o seguinte, como chama o diretor lá do Asilo Arkham? Eu sempre esqueci. É o Amadeus Arkham. Não, esse é o cara que criou. É o diretor Amadeus Shark. Diretor Shark consegue se eleger prefeito de Gotham, pega uma parte de Gotham e mete muro lá e transforma aquilo em Arkham City. E joga toda a escória de Gotham lá. Inclusive prisioneiros políticos, tanto que até o Bruce Wayne vai parar lá dentro. E a partir daí vai, e a gente descobre que o Coringa tá morrendo por conta do que aconteceu no fim do jogo anterior. Eles pegaram basicamente Arkham Asylum e transformaram num jogo maior e melhor. Estou certo, Eunuco? Sim, porque aquilo que a gente tava comentando antes, eles abriram o ambiente, que deram aquelas características de sandbox. Você passou a poder explorar mais o cenário. Você não tinha uma fase linear do tipo, você tem que chegar no fim desse labirinto. Se você quisesse, você ia voando por cima. Você não precisava seguir. Mas, em compensação, começaram a ter alguns elementos que você precisava necessariamente seguir para completar uma fase, que seriam as clues, as literalmente charadas do charada e coisas assim. Ou seja, você pode terminar a fase em 5 minutos, mas se você quer abrir o próximo nível, ou a próxima fase, ou aquela fase secreta, você tem que terminar o jogo tintim por tintim. Você já existia no Arkham Asylum? Tinha, já tinha no Asylum. Acho, na verdade não era charada, não eram os inimigos, eram só easter eggs do charada que ele espalhava por Arkham. É, mas no Siri isso ficou quase como se você não fizer, você não vai virou direito. Uma subquest gigante, você tinha que salvar os reféns que o charada capturou, coisa e tal, que tinha as armadilhas do charada. No primeiro tinham só os easter eggs espalhados. E isso foi maximizado no Knight, que o Knight você só chega no final se você fizer as charadas do charada. Nossa, já. Até então no Asylum. E em certo ponto no sítio você podia cagar pros troféus e pras charadas e ir pro seguir o modo história seco, sem nada, e chegar no fim do mesmo jeito. Agora no Knight o pessoal tá reclamando que você tem que fazer as quests do charada, achar os troféus e. São as 12 quests pra você habilitar um modo que é Nightfall, que é o final original. Você tem que achar todos os mistérios e achar todos os troféus pra você chegar ao fim do jogo de fato. Sim. E em geral tá metendo pau nisso. Mas vamos voltar, depois a gente fala de Arkham Knight, vamos voltar pra Arkham City. Bom, é bem isso que o Nuke falou, né? Na verdade a gente agora pode ficar vagando pela cidade, você pode ficar vagando e batendo nas pessoas à vontade. Nesse jogo a gente tem alguns DLCs que tem um DLC inclusive com uma história uns capítulos da Mulher-Gato. Se você compra esse DLC, essas missões da Mulher-Gato, elas entram no meio do jogo. É bem legal, assim, é bem orgânico. É, muito bom mesmo. E, cara, na verdade, eu acho que você, eu me corrija, mas você tem enigmas do Coringa pra pegar durante do Coringa? É, durante o... Charada, desculpa. Durante o jogo inteiro. Né? Então são aquelas interrogações e tal. Só que às vezes você podem ser pegas pelo Batman. E você encontra também, em outros lugares mais difíceis, as interrogações vermelhas, que você só pode pegar com a Mulher-Gato. Então assim, você vê ela no jogo todo. Elas não somem, elas não reaparecem porque você baixou a DLC. Elas estão lá. Só que você tem que pegar as vermelhas com a Mulher-Gato. Mas uma coisa que o Léo falou é que assim, você pode jogar o jogo inteiro sem jogar com a Mulher-Gato e depois comprar o DLC e fazer só a missão da Mulher-Gato. Ou então você pode comprar o DLC. Então no meu caso, que eu tenho a Game of the Year, que já vem todos os DLC, a missão da Mulher-Gato tá inserida no modo história do Batman. Então tem uma hora que o Batman tá preso, acho que explode uma parada, ele fica preso, e você começa a jogar com a Mulher-Gato. E aí, em determinados pontos, você tem a possibilidade de trocar de personagem. Continuando no modo história, e isso é muito legal, cara. Ô Sork, é que na verdade não foi bem uma DLC, foi aquela safadeza oculta. Ele já foi feito junto com o jogo e pra quem comprou o jogo na primeira leva ou depois da Game of Year, na Game of Year já vem liberado, mas quem comprou na primeira leva, no manual, veio um códigozinho pra você colocar e liberar isso. Ele já tá inserido no jogo desde o início, a safadeza oculta. Que filho da puta, vejo você. Bom, uma coisa que eu acho que já existia no primeiro jogo e que a gente vê aí porque tem mais personagens é a questão da caracterização dos personagens, especialmente dos vilões. Cara, eu adoro aquele pinguim, velho. É, o pinguim do Arkham Knight, pra mim, do Arkham City, é o pinguim ultimate, é o pinguim definitivo. Também, cara. Ele bota terror. Cara, você leva a sério o pinguim, cara. O pinguim. É foda. Muito bom. Ele é um traficante de armas, barra mal pra caralho, barra sádico, que tem complexo de inferioridade, porra. É a pior pessoa pra você encontrar. Enfim, não, cara, eu levo o pinguim nesse jogo mais a sério que o Duas Caras, velho. Entendeu? Ele dá perigo. E a gente tem... Aliás, tanto no City quanto no, no Asylum, a caracterização de todos os personagens é muito boa. Sim. De qualquer personagem. Do... É, do Bane, cara. Do Bane. O Bane, que é um bosta de personagem, você leva ele a sério, sabe? A caracterização dos personagens é muito boa, de todos. Até um Zé Mané qualquer, aquela doutora lá que vende as fórmulas pro Coringa e tal, sabe? É muito bacana. No Origins também tem uns personagens obscuros que você vê e fica, caralho, de onde veio essa porcaria ali? É, no Origins nem tanto, eu não sei como que é no primeiro, mas você tem muitas missões que envolvem muitos personagens do Batman, assim, muitos vilões, né? Tem muito, muito, muito vilão. É, e tem umas até meio idiotas, assim, igual a do Silêncio, né? A do Silêncio, ela fica na metade e você acha o Batman um idiota porque não vai atrás dele. É, do Silêncio deixa um cliffhanger pro outro jogo que eu nem sei se depois eles aproveitam. Ele não aparece, o Silêncio não aparece no outro. Cara, falando em coisas idiotas do Batman, não é no Arkham City que tem uma das coisas mais absurdas que já poderia ter? Colocar uma Batcaverna embaixo do Asilo Arkham. No Asylum. No Asylum que já tinha, já, né? É, tem uma. Cara, uma caverna lá. Tipo. Mas isso aí é aquele. Amigo roteirista camarada, sabe? Que dá uma forcinha pro personagem. É, o super poder do Batman e estamos falando de Arkham City agora. É, não, mas isso aí da caracterização dos personagens é muito bom. A gente tem um pistoleiro bacana. Cara, tem um Solomon grande muito legal nesse jogo. Verdade. Então, assim, esse jogo, o que o original, o que Arkham Asylum tinha de bom, ele pegou, aumentou e melhorou. E pra mim, esse jogo, ele tá no ponto, cara, assim, nem de mais, nem de menos. Tem as missões do Charada, que eu acho chata pra caralho, mas ainda tá no nível tolerável. E é isso, ele tem mais gadgets do que no outro, ele tem mais vilões que no outro, tem mais missões que no outro, o tamanho do jogo em si é maior que o outro. É o famoso maior e melhor, né? O que vocês não gostaram desse jogo? As missões do Charada. Porque, assim, no primeiro eu sinto o prazer de ficar procurando e olhando e vai daqui, pula dali, não sei o quê, acha a interrogação, acha o troféu, então resolve o mistério. Cara, no segundo, eu simplesmente não tava suportando. Ele tem aquela arma de raio que faz a bola subir, que abre porta, não sei o quê. Nossa! Cara, os mistérios do Charada, quando tem aquela arma de raio que você tem que ficar tirando a bola pra subir, a bola vai pra cima, vai pra esquerda. Puta que pariu, que troço chato, cara. Então, cara, no Arkham Asylum a coisa é mais orgânica. São os troféus, sim. Você vê os troféus e normalmente não é nada muito complexo. E tem os easter eggs. Os easter eggs é legal, porque você acaba... Cara, quando você... O que normalmente acontece, 90% das pessoas que eu vejo jogar é o seguinte. O cara joga, puta, sobrou as missões do Charada, vou fazer. Quando você faz isso no Arkham, no Arkham Asylum, você termina o jogo, vai faltar, sei lá, 20% das missões do Charada, entendeu? Quando você faz isso no Arkham City, você vai terminar, falta 60%. É, cara, puta, é muito chato, velho. Nossa, cara, é muito chato. A origem também é assim, cara. Então, já vamos chegar aí, Dada. Tá. E no mais é isso, cara. A história, eu acho a história de Arkham City excelente. É muito boa mesmo. Apesar de no... Cara, vocês não ficaram incomodados com a morte da Talia no final? É meio babaca. Sabe por quê? Ó, a gente tem a... É melhor do que o Dark Knight Rises, mas... Não, tudo bem. É, pelo menos a personagem interpreta melhor do que a atriz, né? Sorg, a gente tem o Batman ali, certo? Duas pessoas morrem no fim do jogo. A Talia e o Coringa. Quem que o Batman fica deprimido e carrega em tom fúnebre pra fora da porta do cinema? O Coringa, foda-se a Talia. Não. Ele... Mas... Aí você tem que ver. Ô, Léo, o jogo armou toda uma abordagem, coisa e tal. Os diálogos do Batman com o Coringa e o são as melhores coisas daquele jogo. Cara, Coringa era verdade, verdade. O Coringa... Cara, o Mark Hamill é foda, cara. Vamos falar. Os diálogos. Léo, é isso que eu ia falar. Ele salvou o Coringa, ele levou o corpo do Coringa porque é o Luke Skywalker, cara. Sim, porra, cara. Eu vou dar um tempo porque vocês estão justificando a brodagem homossexual do Batman do Coringa, mas tudo bem. Ah, é o Nuco, seu homofóbico. Deixe eles em paz. Ah, e também rola uma... Não, e é mais... e pior, o Nuco, porque tem um DLC, que é o DLC da Arlequina, né? É, puta, DLC... da gravidez. Esse DLC, ele se passa, sei lá, semanas, meses depois, e dá a entender que o Batman tá na fossa, cara. Mas é deixado claro que ele tá na fossa, ele não tá na fossa por causa da... Que é o que você joga com o Robin, aquele viadinho. É. Você vê que ele não tá... É deixado bem claro. Ele não tá na fossa por causa da Talia. Ele tá na fossa por causa do Coringa. Não acredito que ele morreu. Não acredito que ele morreu. E no jogo normal, chega um ponto que, se você prestar atenção, tem um pedaço lá da um galpão lá que você olha no chão. Tem um berço e um... não lembro se tem um berço. Mas tem... Não é um berço, não. São as roupas da Arlequina, né? E tem um exame de gravidez. Isso, tem um exame de gravidez positivo no chão. Quando você volta na mesma área, assim, depois do depois que você termina o jogo, já no DLC, você encontra um berço com o boneco do Scarface com a cara do Coringa desenhada e, cara, milhões de testes negativos no chão. Muita filha da putada, né? Que ela não tem... não tava grávida. Mas eu digo mais. Eu digo que o Batman fez ela abortar. Porque a primeira coisa que o Batman faz nesse jogo é dar uma bica nela e dar uma chave e jogar ela na parede, esse filho da puta. E naquele... ou às vezes o teste de gravidez, o primeiro teste de gravidez era do Batman, ele tava grávido. Ô, Léo, essa tua teoria do aborto causou uma polêmica na época que esse DLC saiu, porque muita gente chegou a essa conclusão também. Eu sabia! Porque, cara, é verdade, assim, logo que ela aparece, a primeira coisa que o Batman faz é pegar ela e jogar ela na parede. Cara, ela perdeu o filho ali, velho. Certeza que ela abortou depois daquilo, entendeu? Então o Batman é um babaca. Claro, o Batman não ia aceitar alguém ter um filho do Coringa que não fosse ele mesmo. O amor dele, né? Abro aca, esse homem é meu. Bom, galera, aí... a gente teve um jogo. Deixa eu só. Eu queria só falar uma coisa antes da gente passar para outro jogo. O Sorg falou que o jogo ele vem e te pega pela mão. Todos eles fazem isso, né? Pega pela mão e te mostra, ó, vamos fazer isso aqui agora. E a gente tava começando a falar do Charada. Eu acho que na parte do Charada, ele não te pega tanto pela mão, não. Porque ele te mostra umas coisas que tem para fazer. E você fala, porra, não dá para fazer isso. Não. Charada é que é chato pra caralho. Não, eu sei que é chato, mas eu tô... Fala, Sorg. Não, é o modo história que faz isso com você, sabe? Lá do ponto A ao ponto B, no meio do caminho... Você passa, não tá falando, você tá falando das outras quests, né? Não, a parte do charada... As partes do charada, principalmente no Asylum... As partes do charada, principalmente no Asylum, são muito boas, cara. Você, assim... Tem umas lá que eu quebro a cabeça e olho e fico analisando se o ambiente e tal e não acho, caralho, vou fazer outra coisa, depois eu volto. Mas o modo história não, o modo história é vem aqui, faz aqui, tem que, blá blá. Ah, tá. Então é isso aí mesmo. Afinal de contas, é como se você tivesse que terminar a história, né? O jogo te força a terminar a história. Bom. Mas, ô Léo. Antes da gente passar pro Origem, a gente não podia falar rápido dessas quests extras que tem, tipo do pistoleiro, do Azrael. Ah, cara, a quest do Azrael, é uma bosta, não serve pra nada. É ridículo, cara, é ridículo. Você fica procurando a cidade inteira, procurando os três pontos, aí quando você encontra o Azrael, ele olha, eu sou um cara de uma legião do caralho A4, tá bom? Tô de olho em você. E vai embora. Tipo, ó, é aquele negócio de ó. Show, valeu, vou, tô de olho, vai embora. Aí tu, porra, filha da puta, faz cara de branco e faz nada. Olha, a quest do silêncio, você descobre que ele se auto-operou a si mesmo na cara pra ficar igual o Bruce Wayne retalhado. A do pistoleiro é legal. A do pistoleiro é legal. É bacana de verdade. Apesar que na hora de você finalmente lutar com ele é meio ridículo, porque você só se enfia debaixo e ataca e acabou. É aquela já, vou ficar aqui, ele não vai me dar tiro, vou lá e bato nele. Tipo, porra, quero desafio. exatamente. Essa daí é legal pra caramba. Você só fica olhando por cima ali, a hora certa de você descer pro... É, como é que chama aquela parte que fica grade embaixo? Tem um nome aqui? A gradinha lá, tudo bem. Ele se enfia pela gradinha e pega ele. Não, é legal, mas... É, mas é legal, cara. Entendeu? Quando você finalmente chega naquele ponto, dura segundos. Então, enfim. Ah, e é legal porque o Beco do Crime fica dentro de Arkham City, né? Então você pode... O Strange é muito babaca. É, o Strange, ele deixa uma fita do lado de... Ele refaz o desenho da morte dos pais do Batman e deixa uma flor e uma fita com áudio lá. Babaca pra caralho. É, eu só acho que o Bruce tinha que chorar nessa parte quando ele chegava lá. Mas ele chora, ele chora. Ele sente aquela parada, ele ajoelha, eu acho. É, se você chegar lá e apertar o X, ele meio que fica de luto ali. E se você ficar um minuto com ele de luto ali, você ganha um troféu. Um dos troféus mais inúteis que tem. É, mesmo. Não, o troféu inútil é o do Homem-Calendário. Cara, eu ia falar isso. Que o Homem-Calendário pra mim é o inferno sem barba. Puta que pariu. Cara, mas ele é um gordinho manco, você fica meio pego, bicho, depois desse gordinho. Não, calma aí, vocês não sabem do troféu do Homem-Calendário, não? Sim, eu sei. Você ouve ele em datas específicas, onde ele tem discursos específicos falando de assassinatos específicos, e aí você ganha. Você tem que passar um ano logando uma vez por semana pra poder achar o troféu. Ou então você vai. Ou mudar o relógio do Play, né, cara? Sim, mas com a PSN tem risco de dar merda. Ah, dá. Tá. As pessoas são boas. Bom, vamos seguir para Arkham Origins. O que aconteceu aí que a Rocksteady, por qualquer razão que não importa, ela não ficou encarregada desse jogo. Ele ficou na mão da Warner Games. De quem ficou? Warner Montreal. Da Warner Montreal, né? E aí o pessoal da Warner Montreal queria deixar o jogo mais maior e mais melhor. O que aconteceu? Merda. Cagaram. Conseguiram. Bosta. Sério? Eu achei foda, cara. Merda. Cagaram. Eu achei que eles deixaram entornar o leite, sacou, Dadá? Tipo, eles estavam lá no limite. Pra... Puta que pariu, cagamos. Cara, tem muita coisa nesse jogo que me incomoda. Cara, vamos lá. Fala aí, eu não joguei. Fala aí. Vamos lá. Cara, missões do Charada. Cara, dá vontade de você realmente se encontrar o Charada e dar uma surra nele. Ah, cara, eu não terminei. Vai se fuder. Eu não terminei do Charada. Não, qual que é o plot do jogo, do Origem? Origem. É o seguinte, a Black Gate, ela explode, foge todo mundo. Entendeu? De novo. Tempo, Dadá. Hã? Não tem nada de Black Gate explodir. Mas não, é o Black Mask que contrata 8 assassinos pra matarem o Batman em uma noite. Pronto. Exato. É isso mesmo. Tá, o primeiro é o... Cala a boca, o senhor está falando merda. Black Gate, Black Mask, foi longe, hein? O que acontece? Primeira coisa, esse jogo é um prequel. Ele acontece antes de Arkham Asylum. É um Batman jovem. É um Batman ano 1 dessa porra dessa série. Isso, o Batman ainda não é tão conhecido. O Máscara Negra contrata um bando de assassinos na noite de Natal pra ir atrás do Batman. O Alfred já até fala pra ele fazer a coisa mais sensata, que é ficar em casa, daí os assassinos não vão achar ele, né? Mas ele fala... Pior que exatamente esse diálogo, Sorg. É exatamente isso, ele se arrumando e saindo da caverna, mas assim, Bruce, a noite de Natal. Não, porque o Máscara Negra contratou 8 assassinos pra me matar ele. É, Master Bruce, se o senhor ficar em casa, eles não vão te matar. Caralho, que estúpido. E tem esses 8 assassinos, né? E... A gente descobre, depois a gente vai descobrindo que tem o Coringa envolvido. Na verdade, o Máscara Negra não é o Máscara Negra, é o Coringa. O Máscara Negra já tá morto. Enfim, é uma salada tremenda. A história em si é interessante. O problema é que eles pegaram os pontos positivos dos jogos anteriores e extrapolaram além do que é legal. O lance do Charada, por exemplo, é um. Você jogou, não jogou? Joguei, eu tenho. Você não ficou de saco cheio das missões do Charada, cara? Cara, eu parei, eu não fui atrás mais do Charada. Tem umas que você não sabe onde achar, você não encontra aquela porra, porque assim, o mapa ele te mostra, ó, tá nesse ponto aqui, você tá em cima do ponto e você não sabe onde tá aquela porra. Não, mas não é nem isso, a quantidade é exagerada. Sim, também. Tipo, tem absurdo o número, assim, ela é muita coisa, porque assim, a cidade é muito maior, entendeu? E assim, pra você são três fases da cidade, assim. Pra você chegar de um ponto ao outro é muito complicado. Você pode usar a bate-nave lá, sei lá o nome, mas tem pontos que ainda assim fica longe, sabe? E tem muito ponto, tem muito muitos pontinhos lá do Coringa, do Charada, e cara, não dá pra achar tudo, sabe? Cara, tem os pontos da anarquia, velho. Os pontos da anarquia não tem pista nenhuma. Você tem não tem em todo lugar. Entendeu? E cara, e tem umas coisas que é o que eu falei, é o exagero. Cara, o lado detetive do Batman, ele não é detetive, ele é mágico. o holograma mágico de restituição de crime é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Aquilo é muito bizarro. Cara, é muito bizarro, porque assim, ó, imagina você. Ouvintes que não viram, é a mesma coisa que aquela cena do Homem de Ferro 3. Qual cena do Homem de Ferro 3? Como... Aquele que ele reconstitui o que aconteceu. Sim! O acidente do... Sim, ele reconstitui uma coisa que aconteceu, só que ele não tava lá. Ele viu, sabe, o passado, esse... cara. Ele viu o passado. É, cara. Por exemplo, ó. Ele pega e fala assim, olha, vamos ver, tem um corpo. Escroto, cara. Aí ele escaneia todo lugar. É assim, bom, agora vamos retroceder. Então você volta... Peraí. Ele escaneia, tipo, duas pistas. Ele viu uma mancha de sangue. E o corpo? Aí... Não, calma, eu vou chegar lá. Calma, eu vou chegar lá. Aí assim, você pegou... On fire. Escaneou toda a área, tá? Ele escaneou toda a sala. Aí tá, ele viu que na parede tem um tiro. Ele, deixa eu ver, então o tiro veio daqui. Mas peraí. Aqui... Tipo, ele viu a marca do tiro. Ele escaneou a sala inteira e não viu a marca de sangue que tá na frente dele. Sabe, cara? Então, ele passou por cima. Aí quando ele volta, ele fala: caralho, mas essa marca de sangue não tava aqui quando eu passei. Realmente, ela não tava lá. Ela só tava lá depois que você escaneou. Entendeu? E aí, assim, ó. Mas peraí, então tem um corpo aqui que caiu dessa janela. Realmente, a janela está, sei lá, explodiu, sei lá, quebrado. Aí, mas peraí. Pela forma como a janela quebrou, tinha uma pessoa que empurrou a outra lá pra baixo. Como é que ele sabia? Cara, isso daí sabe o que que é? Nessa hora o Batman tinha que botar um óculos escuro e falar: esse cara tá morto. E começar a tocar a musiquinha do CSI Miami. Porque puta que pariu. Você, calma aí, vocês não jogaram o mesmo jogo que eu, então. Não é assim que funciona. Ele para em cima do balcão. Ai... Ele para em cima do bagulho, puxa a espada da justiceira e fala: visão além do alcance. Justiça seja feita, cara. Ele é bem feitinho, é muito bem feitinho. É muito legal usar isso, entendeu? É muito legal, mas não faz sentido. Sim, é divertido. É uma mecânica interessante, entendeu? Ela não força a barra, não é uma coisa que fica meia hora. Apesar que a reconstituição do crime do... A reconstituição do assassinato do Máscara Negra é chatinha, ela é demorada. Porque é muita coisa que tem que escanear. Mas assim, em linhas gerais, é uma coisa bacaninha. Só que não faz sentido nenhum, entendeu? Mas é a parte... É a ciência dos quadrinhos levada à enésima potência. Mas é a parte do Batman detetive funcionando ali, sabe? Não, cara, mas é o que o Nuco falou. Acho que foi o Nuco falou. É aquela cena da reconstituição do terrorista, do Homem de Ferro. Só que o Homem de Ferro tinha 300 câmeras, tinha toda a informação de tudo ali. E o Batman tem... uma mancha de sangue no chão, um buraco de bala na parede. E aí, faz cabeça, que incrível! E tem outras, cara, tem outras coisas. Por exemplo, em determinado momento, o Batman, ele é envenenado pela cobra venenosa. Aí ele fala: caralho, fudeu, eu preciso pegar uma amostra do veneno. Ele acha uma amostra do veneno. Legal. ele manda uma mensagem pro Alfred. Fala, Alfred, eu fui envenenado. Eu tô te mandando uma análise do veneno. Eu preciso que você sintetize um antídoto pra mim. E mande pra mim onde eu tô. Cara, isso acontece tipo em 10 minutos. Ele manda. É, ele é biomédico também. É, cara, ele manda pro Alfred. O Alfred faz o antiveneno, já manda pra ele onde ele tá. Ele injeta o veneno e já fica bom. Cara, não é assim que funciona. Entendeu? Aí, tu tá falando com um cara que transformou kryptonita em bala. Então, foda-se. Meu, assim, essas coisas são muito, muito exageradas. Eu acho que passou do ponto. A mecânica do jogo em si é a mesma que a gente viu, é legal. Você gostou das batalhas, Adá? Eu gostei, mas eu achei ela muito, muito dura, muito, muito pesada, cara. Não, mas... As batalhas com os assassinos. Porque a gente tem 8 assassinos aí, né? Tem o Exterminador, Cobra Venenosa, Mariposa, Lady Shiva, Bane, Killer Croc, Puxa Elétrico. Me esqueci o nome dele em português, o Firefly. Não, esse aí é o Mariposa. Não é Mariposa, é Vagalume. O Eletrocutor. É, eu tô falando o Eletrocutador lá. Falta um. E tem mais um que não importa. Não é o pistoleiro, não? É o pistoleiro, ele mesmo. É o Slade, né? Não, eu já tinha falado do Slade, é o mercenário. É o mercenário. O mercenário também é legal quando você vai atrás dele. Então, cara, é legal porque as lutas, elas são bem diferentes uma da outra. Vocês curtiram? O que vocês acharam? Eu achei a do Bane, a última do Bane é bem legal. Mas ela é muito demorada. É muito repetitiva. E tem um ponto certo pra você acertar ele, sabe? Então é meio chato, assim. A da Lady Shiva é qualquer coisa, assim. Achei. A Lady Shiva, ele não luta pra valer, né, cara? Não, então. Um pouquinho aqui, ali. É bem mais ou menos. O da Lady Shiva é só você ter um ritmo. A do Bane é que eu achei de todas a mais chata. Por quê? Eu me sentia como um moleque jogando Mega Man de novo. Mega Man 1, no castelo do Will. Qual das duas? Qual dos dois? A do Bane. A última ou a último Bane, que você tem que subir nele, tirar o veneno, descer. Porque se você errar uma coisa, você tem que começar tudo de novo. Tem que esperar ele estar na sequência certa, pra você desviar, subir em cima, tirar o veneno. É um saco isso. Cara, é legal. Você entra numa arena ali e assim... É que aquele lance, o Léo... sequência. Se você decorar a sequência, você acerta, sabe? Sim, mas é bacana, mas a luta funciona. E, assim, visualmente, principalmente, ela te convence, sacou? Parece que tá só verdade. Luta entre dois caras fodas, entendeu? Isso é muito bacana. A do Firefly eu não cheguei, não sei como que é. Eu sei que ele sai voando com o Batman pendurado. Quem? Contra quem? O Firefly. Ah, é chata também, é base, assim, você fica na rua batendo nos carinhas lá, aí ele abaixa, você joga a corda nele, segura, bate nele. Puxar e dar uma porrada, soltar, aí bater nos capangas dele, puxar e dar uma porrada, soltar. Se tivessem colocado o método de luta Kung Fu nessa luta, ia ficar bem melhor. Cortar e aparecer lutando grudado no helicóptero, ia ser bem... Exatamente. Algo mais pra dizer de Batman Origins que os senhores queiram mencionar? Tem uma coisa que eu gosto muito, cara, que eu não lembro nos dois primeiros, mas tem muito easter egg, assim. Tem muitas partes da cidade ali que você passa pelas paradas do metrô ali e tem vários cartazes. Não sei se vocês repararam nos cartazes. Os outros também tem, Dada. Os outros também tem bastante. Então, mas eu não lembro deles, tá? No Origem, o cartaz é da Zatanna. Tem vários cartazes da Zatanna do show dela. Esse tipo de coisa. Você pega o Arkham City, por exemplo, tem, sei lá, tem uma loja numa esquina que era da Era Venenosa. Aí você lê até a ficha da Era Venenosa, você descobre que ela tentou levar uma vida de boa, ser dona de uma lojinha, mas aí surtou, não sei o quê. Aí você olha pra não sei onde, tem um cartaz dos Grayson Voadores. Você olha lá no horizonte, lá na puta que pariu, você vê a ilha do Asilo Arkham. Vamos seguir agora pro que a gente não vai jogar nos próximos, sei lá, 15 anos, que é Batman Arkham Knight, que seria o fim da trilogia, né? Não faz, existe o Arkham Origins, seria uma trilogia. Nesse jogo, a Rocksteady volta, viu mas, que... Mas que o Paul Dini, merda, o Paul Dini casca fora, né? É, hoje ele casca fora. Tanto que falaram que a história é bem manezinha. A história é bem 952. Isso. Mas a gente tem a Rocksteady de novo cuidando do jogo, então já temos um jogo foda de novo. Com a ação do Bat-Tank, que é aquele Batmóvel que pariu, viu? Enfim. E ele voa, aquela porra boa. Cara. Esse jogo é uma continuação direta de Batman Arkham City, com os vilões se juntando, provocando uma evacuação de Gotham e se juntando para se vingar do Batman, enquanto um tal de Arkham Knight aparece. E o Arkham Knight é o Jason Todd. Pronto, falei. Se você não queria spoiler, seu. É, porque o Jason Todd aparece lá no DLC da porcaria do Arkham Origin, chupa. Sim. Algo a dizer desse jogo que vocês queiram mencionar? Tirando as pessoas o jogo inteiro. Óbvio, um novo método de interrogatório do Batman. Colocar a cabeça do sujeito embaixo da roda do Batmóvel. Jack Bauer ficaria orgulhoso, hein? Fala, filho da puta. O Batman não mata, mas manda míssil em todo mundo. Sim, cara, ele tem metralhadora naquela porra. Não, é até o trailer honesto fala, né, que ele... Ele jogou defender Gotham, não sei o que lá, mas ele explode a cidade inteira, cara. Ele dá tiro de míssil, metralhadora nos prédios, derruba a casa e quebra a loja, ele acaba com a cidade inteira. Eu vou salvar a cidade explodindo ela inteira. Não, o Superman fez isso, o que não pode fazer? Por que não, né? O Batman é melhor, ele tem que ter... Ah, vocês sabiam que nesse jogo tem um monte de easter egg do Super-Homem? Tem mesmo? Não sei. Aparece uma porrada. Tem cenas em que aparecem os caras falando, os capangas. Não, pô, vamos sair daqui, vamos pra Metrópolis. Tá maluco? Em Metrópolis tem aquele cara que voa. O Batman nesse jogo, ele tá... De novo, né? Ele é atacado pelo gás do espantado. Ele é burro, ele não aprende. E ele fica vendo o Coringa o jogo inteiro, porque eles não podem se livrar do Coringa. O Coringa, pra quem não sabe, ele morre no final de Arkham City. Mas eles... É paixão mal resolvida, né? Paixão mal resolvida, ele fica alucinando o Coringa o jogo inteiro. Então, eu li umas duas resenhas, assisti um monte de gameplay, até assisti o gameplay da luta contra o Jason Todd. Cara, o pessoal não tá falando mal, mas eles estão falando que é assim, ok. Não era aquilo que todo mundo esperava. Meu Deus, que foda, a Rocksteady vai voltar pra trilogia, pro jogo do Arkham e vai fazer o melhor jogo do Batman ever. E não foi. O pessoal fala. Não é o peixe que venderam. Não, as resenhas que eu li, eles falam que o Batmóvel é ok, mas não é isso tudo. Que todo mundo achava que ia ser foda pilotar o Batmóvel, ele é ok. O fato de Jason Todd ser o Arkham Knight um baita balde de água fria, eles falaram que é broxante, pra quando você chega lá, se você não sabe que ele é o Jason Todd, você chega lá e ele tira a máscara e fala: ah, Jason, mas você morreu, todo mundo tá falando aqui, ah, porra, Jason Todd, cara, tá no cu. Eles tinham, sei lá, acho que eles tinham 5 opções de personagens, inclusive poderia até ser o Azrael, que por causa do DLC lá, por causa da missão dele no Siri. Eu acho que ia ser muito mais foda ser o Azrael, bicho. Eu gostava que ia ser o Azrael. E aí é isso, sabe? A missão do confronto com o Arkham Knight é muito chato. É tipo, esconde no gárgula, chega bandido, você derrota os bandidos, aí o Jason aparece, sobe e bate nele, ele foge. Aí chega mais bandido, você bate nos bandidos, aí o Jason aparece. Cara, é muito chato. Muito chato. Eu me cansei vendo vídeo Cara, eu tava mal empolgado pra esse jogo, assim, e eu enchi o saco do vídeo. É, realmente, eu ouvi falar... Assim, o que eu ouvi falar, basicamente, foi que ele é melhor que Origins, mas ele tá bem aquém dos dois primeiros. Exato. Exatamente. E sem dizer o que aconteceu com a versão pra PC, né? Nossa, cara, que vergonha. Ratinho! Tem Master Race, se fudeu nessa, porque o jogo... Cara, não dá nem pra dizer que o jogo tá bugado, velho. Ele tá incompleto. Venderam uma versão beta pra esse povo. Ele precisa melhorar pra tá bugado. Né? Por quê? O que aconteceu? Conta a história. O que aconteceu é o seguinte, Dada. Quando lançaram o jogo, ele veio tão cheio de bug, mas tão cheio de bug, que a Warner cancelou as vendas pra PC, cara. Assim, ele travava em 30, ele vinha travado em 30 frames por segundo, mesmo na melhor configuração de computador possível. Tinha pontos, cara, que ele baixava tipo pra 10, 5 frames por segundo. Virava um slideshow, assim, o jogo, sacou? Sei, conheço tudo, meu computador faz muito. Cara, e assim, fora bugs no jogo em si, mas assim, o que pegou, dando pau por causa de placa, entendeu? É, cara, foi um desastre, Dada. A palavra é desastre, o jogo é injogável. O jogo parece uma piada mal feita do Coringa. Sim. Só pra te fuder. Sim. Cara, vocês entenderam, velho. Ele já vem com a droga, você toma, você consegue jogar, velho. E o pior é que ele vai comprar 10 versões. O pior é que eles suspenderam as vendas, e aí acho que sei lá, acho que nem uma semana eles já soltaram o primeiro pacote, né, de patch. Aí eu entrei no All Jogos, o cara meteu o pau, cara, esse pacote patch deles não resolve 2% dos problemas que tem no jogo. Aí o CEO da Rocksteady falou, da Warner, falou, não, o pessoal da Rocksteady tá trabalhando incansavelmente. Gente, tipo, ó, vocês trocaram em miúdos, né? Vocês resolvem essa merda agora ou o processo vai comer, amigo. O processinho tá batendo na porta de vocês. Aí que tá, a culpa não foi da Rocksteady. O que aconteceu foi o seguinte: o jogo, ele chegou num ponto que tava a toque de caixa. E a versão pra PC foi largada na mão de outro estúdio. O que aconteceu? Esse outro estúdio trabalhou em cima da versão, com a Rocksteady dando uma espiada assim de vez em quando. Ó, tá bom, tá tudo certo aí. Não, tá tranquilo. Não, beleza. Depois avisa aí. Não, tá tranquilo, pode deixar. Aí, a última vez que um negócio desse aconteceu, saiu um jogo chamado Aliens Colonial Marines, que é uma das duas... eu tô pesado. Entendeu? Eu não tinha essa porra, que merda. A última vez que aconteceu uma coisa parecida na indústria, saiu esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, cara, saiu o jogo um desastre. E agora a própria Rocksteady pegou o jogo pra remendar. Entendeu? E eles estão se fudendo. E eles não vão remendar esse jogo tão cedo, cara. Vai demorar. Porque não tem como. O jogo, ele simplesmente não tá pronto. É simples assim. Só que, piora. A Warner sabia o estado que o jogo tava. Só que eles mandaram ir pra venda de qualquer forma. Então, assim, a coisa toda chega a ser suja. Afinal, eles iam vender uma porrada de coisa, uma porrada de jogo antes de dar merda. Falar, vamos fuder todo, põe pra vender essa merda. Quem comprar, comprou, se fudeu. É, com dinheiro das vendas, a gente manda corrigir depois, né? Precisa consertar depois. Se o consumidor. Bom, senhores, algo mais a respeito. E como sempre, né? Você comprou comprou no lançamento? Se fudeu. Fudeu. Câncer de é muito bom. Senhores, algo mais a dizer da série Arkham? Tem só uma coisa que eu acho que peca também, principalmente no City e no Asylum, que são os que eu joguei. O jogo é muito bonito, os dois, assim, muito. A textura, a movimentação, tudo, assim, ele é muito legal. Mas você passa muito tempo na modo detetive, cara, é meio broxante, assim. que o modo detetive é a tela azul com alguns pontos destacados, pontos de interesse, né, destacado. O maldito modo raio-x. É, e o jogo é bonito demais, assim, é frustrante, tem hora que você fica 2 horas lá procurando o troféu do charada, não sei o que, aí que você volta pro modo normal, caralho, cara, que jogo foda, né? Aí você, putz, tem que pôr no modo detetive. Ah, é muito frustrante. Então acho que tem hora que isso me incomoda, assim, no terceiro, no fator replay, tá me incomodando um pouco. É, ô sorte, no sítio isso é pior ainda, porque até na parte das lutas você joga no modo detetive, que destaca quem tá com faca, quem tá com não sei o que. Fica mais fácil de jogar, então é meio frustrante mesmo. É, no Asylum também, tem hora que você vai lutar com os caras que a EA tem os armários que tem arma. É mais fácil você lutar com eles no modo detetive pra saber na hora que o cara pegou a arma, né? Que ele fica vermelho. Aí você vai e joga o batarangue nele. Então isso te ajuda também. E é frustrante, cara, porque o jogo é muito fluido, a luta é muito dinâmica, muito fluida. O jogo é muito bonito de se ver, assim. Até minha esposa fala, às vezes, quando eu tô jogando, ela comenta que o jogo realmente é bonito e tal, de assistir. Mas você fica, sei lá, quase 50% do jogo no modo detetive, que está mais. Bem por aí mesmo. Bom, não precisa de configurações finais, né? Já falamos mal, falamos bem. Só uma. Que é uma experiência única com esses jogos? É só você baixar o skin do Batman 66 e jogar assim até o final. Porra, mas o Origins não precisa baixar, e você termina uma certa parte lá e você ganha. Cara, você eu só jogo com isso. Você termina as fases dos assassinos e você já ganha esse skin de graça. Aí você assim, é legal, entendeu? Porque é o Batman 2016. Mas, cara, não é o Adam West. É o, esse pessoal que com essa roupa é muito grande, cara. É esquisito. É assim, é o Arnold Schwarzenegger na época do Exterminador 1 vestido de Adam West. É isso que tu joga. Exatamente, cara. Assim, ele é todo largo, assim, sabe? Parece uma drag queen usando roupa do Batman, assim. Não dá pra jogar o jogo e todo o com aquela. Pior é que o skin é igualzinho, é aquela coisa cinza, com aquelas dobras de roupa e aquele cinto de utilidade gigante, mano. A impressão que eu tenho, é o seguinte, quando você, sei lá, você tá com aquela roupa, né? Aqueles shortinhos lá e aquela meia horrorosa. Aí você pega, você tá em cima da. Sei lá, de alguma coisa lá, e os vilões estão lá embaixo. A impressão que eu tenho é que você vai chegar ali embaixo e os vilões começam a dar risada da sua cara. Entendeu? Você, cara, ó, porque eles comentam assim, ó, dizem que tem um morcego por aí, né? Um cara assim, vestido de preto, sei lá, não sei o que. Dizem que o cara é mal, não sei o que, mata, não sei o que, blá blá blá. Aí, cara, quando você chega com aquela roupa, a impressão que dá, cara, os caras vão falar assim: esse é o Batman? Vou olhar pra... Cara, mas olha só o lado reverso. Olha o lado reverso. Tu tá no meio da noite fazendo uns crimes lá, fazendo umas coisas doidas e mais noiadas da vida. Tu leva cara com um maluco de 2 metros com uma roupa daquela, não é normal. Não é. Muito bom. Senhores, vamos. Vamos para o BD Responde. Sim. BDE responde. Pronto, já posso ligar. Meu cliente, essa semana nós colocamos, nós reinstauramos algo que nós tínhamos antes, que ninguém na blogosfera brasileira nunca tinha imaginado em fazer. Nós somos os primeiros, ninguém pensou nisso antes, e quem pensou nisso depois nos copiou. Que o BD responde. BDE responde. Vocês fizessem perguntas para nós e a gente pudesse responder para vocês do alto da nossa sabedoria mental. Então estou aqui com as suas perguntas, né? Nós daremos a resposta. Porra. Porra, né? Que de preferência. Vamos pegar aqui. Cadê? Primeira pergunta. Valendo R$200. O Mou fica vermelhinho quando toma tapinhas? Nome, querendo cara, quem, assim, quando... fala nome. Nome, quem mandou a pergunta? Não tem nick, porque foi feito no Facebook e no Facebook não tem nick. Aqui é nome mesmo. Não gostou isso aí. Diogo Silva pergunta se o Mo fica vermelhinho quando toma tapinhas. Ele dormiu na sua casa, Léo. Ele dormiu na sua casa quando veio pra São Paulo. E aí? Sim, mas nós não demos tapinhas. Ele ficou sozinho lá no quarto com os bonequinhos, então eu não sei. Pode ser o Sorg, que são membros fundadores com ele, que podem responder isso melhor. Não, a gente não chegou a esse ponto. Eu não, pelo menos. Não, eu também não, véio. Essa pergunta também é meio capciosa devido ao histórico do Mo com o lance de tapinha, né, e chaveco na internet, que agora não vem ao caso. Quem não sabe da história se fode aí, né? Quem não sabe da história se fode aí, mas acho que tem que perguntar pra mãe dele, né? Depois a gente não liga na casa da mãe dele e pergunta se ele fica vermelho. Infelizmente não. A gente pode assumir sim, já que o Moy é sulista, né? Tem a pele branquinha, então você pode imaginar. E mora no lugar onde não tem tanto sol, você pode deduzir que se você pegá-lo de fato e der desferir tapas em seu traseiro, ele deve ficar avermelhado, né? Mas. Essa é das antigas, o Diogo desenterrou essa história, hein? Mas fica aí pra. Né? Fica aí pra imaginação do amigo. Um tal de Lucas Justino. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Espiões, filho da puta. Deveria estar fazendo post esse filho da puta. Ratinho! Tá perguntando que droga o Majin usa, só por curiosidade. Ele é tipo o Iggy Pop. Se pneu desse barato, ele pegava. Cara, que... Majin, fora o Marlboro, o que mais você usa, cara? Baiacu? Já falei pra vocês, eu sou o cara mais sóbrio que vocês vão conhecer na vida. Só que ninguém acredita, então o que eu posso fazer? Você é o cara mais o quê? Sóbrio. Mais sóbrio que você conhece. Eu acho que não. Imagine, você grava do boteco, você grava do caminhão do lixeiro, tu grava da boca de fumo, não tem como tu ser sóbrio. O problema não é esse. Eu acho que o problema é que a galera não sabe o nível das conversas que a gente tem via WhatsApp. Tipo, tá lá, a gente tá discutindo, sei lá, Vingador 2, né? Imagina entrando na conversa, a conversa acaba, porque ninguém entende, cara. Não, ninguém entende o que o Imagina tá escrevendo. Imagina, depois de você ter gravado do Bultec cobrando cigarro, você ficou além de qualquer defesa, cara. O problema de fumar, eu fumo. Marlboro, babá, dois maços por dia, sim, beleza. Mas fora isso, nem beber direito eu bebo, pessoal. Porque direito você não bebe, vale só cachaça. Né? Você não bebe direito, você bebe abacalhadamente, né? Imagina beber esse direito. Errado, então, se ele beber esse direito, pelo amor de Deus, cara. Fecha o mundo, né? Muito bom. Luke, vai fazer post, filho da puta, né? Pra você ficar desgraçado. Não tenho tempo. Você olha na timeline dele, tem 300 postagens, né? Caralho, viado. Só pra constar, Léo, uma vez um amigo meu virou pra mim, me ofereceu um baseado e falou, você não fuma não? Eu falei, não, ele, com essa cara, moleque, que é isso? Não, cara, não fuma não. Então faz o seguinte, não fuma não que você vai gostar pra caralho. Eu, tá, beleza. Sem mais. Amaro Júnior pergunta, quem é o enxuto mais sexy e por quê? Excetuando o Léo, homens de pochete são um charme por natureza. Então, tá te querendo. Ô, Léo, tá te querendo, hein? Ele quer meu corpo nu com pochete, aposto. É. Tá? Mas eu já me excluo fora dessa. Ele quer o Léo só de meio pochete. Ele quer o Léo nu, pelado agora, só de pochete. Mas, tirando a minha sexibilidade, quem seria o enxuto mais sexy? Dá pra ele o inferno do lambuzado na manteiga? Nós temos aí, acho que, grandes contenders. Tem o inferno, óbvio, né? Nas cabeças, em qualquer lista de sexes do BDE. Temos o Mo é uma unanimidade. Branquinho, sulista, né? É, sulista. Vê se fica vermelhinho quando toma tapa na bunda. O rei das calças vermelhas. Sim, exatamente. Cara, e das vacas amarelas, né? Exato. Mas surfista de bar. Eu francamente eu acho, minha opinião, eu gostaria que os senhores se manifestassem que aquele de nós que é realmente imbatível é a nossa autoridade em cosplay, o Dadá, vestido de Coringa. Eu acho que de Coringa? Eu nunca me vesti de Coringa. De Robin. De Robin. Com a luva de faxineira. Eu acho que é imbatível. É um sinônimo da palavra sexy. Style. Ó, eu ia votar no Creed, porque pela profissão dele, que não convém ao caso dizer, mas eu acho que ele ficaria estiloso no que ele usa, mas o Dadá é imbatível, cara. Dadá de Robin e luva de faxineiro é sensacional, assim. Uhum. Cabeças explodem, as cuecas saem do corpo e coisas assim. Sim. Não, cara... Bom, muito obrigado. Fico muito satisfeito com essa porra dessa resposta. Eu gostaria de dizer que a conversa que a gente teve antes do podcast só corrobora o que eu tô dizendo. Certo, Dadá? O senhor não vai deixar fora. Fica no ar, hein? Fica no ar. Eu não sei nem o que quer dizer corrobora, velho. Vai, continua. Dadá ficou constrangido. Ele tá tímido. O Dadá não quer se vangloriar por público, ele só fala pros amigos. É que o Dadá é aquele cara que só conta vantagem na mesa do bar, entendeu? Mas ele não sai dali. Dadá, já que você não sabe o que corrobora, talvez você possa explicar pro Caio Ego o que dá o cruzamento de um quero-quero com um pica-pau. Ah, cara, essas são perguntas difíceis, cara. Você é burro, cara. Você responde de forma burra, cara. Você pergunta de forma burra, Caio. Você pergunta de forma burra, cara. Você é burro, cara. Eu não sei. Caio Egon, eu diria que dá um pássaro muito esquisito. Dá um pássaro que fica na gaiola da sua mãe. Essa aqui é polêmica. Temos aparentemente o senhor Pablo Rocha está insinuando que teremos um traidor no grupo, pois ele está perguntando quem de nós teria mandado um currículo para aquele outro site menor aí, o Melhores do Mundo. Ah, deve ser o Super, cara. Deve ser o Super. Fica o dia inteiro lá. Falo mesmo. Se puxar o histórico do disco do Super, ele comenta mais lá do que no BBB. É verdade. Muito bom, tá descoberto. É o espião, o Super do 952, viu? Espião. Filho da puta, tá querendo foder com todo mundo. É o Super Motoqueiro. E aí ele aproveita e pergunta quando que a gente vai fazer um próximo crossover de podcast. Eu não sei, Pablo Rocha. Essa eu sei responder. Responda. Quando a gente quiser, porque o podcast é nosso. Não. Eu tenho uma resposta melhor. Por favor, Sorg. Quando a gente tiver cara foda que nem a gente pra gravar com nós. Yeah! Sorg de óculos agora. Também tá desesperante. Mas vamos ser justos, Pablo Rocha, aguarde que novidades virão. Crossovers vem aí. Em breve, só não sabemos quando, nem com quem. Nem em breve. Com Polvo Aranha e Dan Slott. Não. boa. Não serão crossovers no molde do já clássico Crossovercast de 2012. Aquele que eu quase tive uma falência cardiorrespiratória, porque tinha Enxutocast, Hardcast, Super Amiches e Caralhinhos Voadores. Eu nunca mais apresento algo do gênero. Era só 16 pessoas, Léo. Só 16 pessoas. Rafa, no pico deu 20, cara, pessoas. Deu 20 pessoas porque tinha 4 que estavam quietos. Mas eram 16 na conversa. Mas, enfim, aguarde que novidades virão aí, Pablo. O Felipe Gaia quer saber que fim teve a gata Arlequina. E qual foi a treta do Moi com uma cosplay da Arlequina? Pera aí. A lenda do toco. Não, olha, pula essa. Pula essa. É o mesmo esquema dos tapinhas lá, vai. Deixa no ar. Isso, é. Cara, eu. Cara, não, eu preciso falar isso. Corta se precisar, mas eu tenho que falar isso. Não sei se vocês lembram, eu fiz uma entrevista com a Arlequina. Vocês lembram disso? Lembro. Isso mas foi o quê? Foi antes de eu entrar. Acho que foi. É bem isso. Depois que o. Não, tira essa parte. Não vai rolar um pi. Não vamos cortar porra nenhuma. Põe o seguinte. Põe o cone do silêncio. Põe o cone do silêncio aí. Ó, é o seguinte. A gata Arlequina. Cone do silêncio? Não é cone do silêncio? Não, cala a boca, Dan. Porra. A gata Arlequina está aqui, firme, forte e gorda. Ela só parou de fazer merda. Antes ela ficava subindo nas minhas costas quando eu gravava. Por isso que você volta e meia ouvindo eu me xingando. Agora ela tá mais quietinha. E boa parte do tempo eu já me cansei e eu ignoro mesmo. E a treta do Moi com o cosplay da Arlequina fica pra outra. Fica pra outra. O leitor das antigas que sabe... Clica aí nos comentários. Os leitores das antigas, vá pros comentários, senão o mundo tá bolado. Muito. Eu duvido que alguém pegue a parte de comentários e faça uma resenha sobre essa história do boi da Arlequina nos comentários. Eu duvido. Ó, seguinte, essa aqui. Momento desafio do guerreiro, hein? Deixa essa porra quieta, deixa quieta. Eu tenho uma pergunta também aqui. Tem uma pergunta aqui também. Ô, Dadá, faz uma vinheta pro momento de desafio do guerreiro. Tá, lá vai. O desafio do guerreiro. Caraca, ele tá dando muito jornal do irmão do Jorel. Caralho, velho. Dadá freestyle muito foda. Todos vocês, o negócio é o seguinte. Fugir não é uma opção. Caralho. Começou. Vamos lá. Casa come ou joga do barranco? Crede em inferno e morro. Começando com eunuco. Caralho. Eu não posso fazer nada disso porque eu não tenho pinto, mas vamos lá. Mato o molho por motivos óbvios. Dou uma zinha no inferno e jogo ele do barranco por motivos óbvios. Se é pra casar, pelo menos um viado tem um iPhone, caso com secreto. Muito bom. Imagina. Bom, eu, como eu respondi antes, eu olharia pro... Eu ia comer o inferno, mas eu olhei bem, pensei bem. Mata esse filho da puta. Eu como, morro e vou jogar videogame feliz pra sempre junto com o Creed. Muito bom. Dadá? Peraí, vamos lá, vai. Mata, come e joga do barranco, né? Isso. Mata, come e casa. Mata. Jogar do barranco é matar. É casa, come e jogar do barranco é casar, né? Ou mata e joga do barranco, sei lá, cara. come e depois joga do barranco também, né? Joga do barranco comendo e casando depois, né? Eu não sei mais a ordem, cara. Não interessa, ó, responde. Dadá, quem você joga no barranco? Eu acho que o inferno. Quem você come? Dúvida cruel. Mou. E, consequentemente, casa com Creed? Confere? Pode ser, vai. Sorg? É, isso aí, eu mato o inferno, porque ele é gordo, eu como o Mou e dou uns tapas pra ver se ele fica vermelho e casa com Creed. Eu queria dizer que sim, eu me desfaço do inferno, porque de todos eles, ele é o que mais me ofende esteticamente, no caso. E além de coisa, é chato, né? E o monstro também é chato. Ele não é chato, o inferno não é chato, ele é redondo. Fumou um garoto, fumou um menino, né? Então você vai lá, pega o... Já que as três opções são homens, eu pelo menos pego um novinho e o Creed. Olha o japonês demonstrando a sua pedofilia, olha só. Não, mas ele é de maior. Enfim, e o Creed é aquela coisa, né, cara? O Creed é aquela bicha que não é um bichão, né? Aquela bicha legal, joga videogame, filme, entendeu? É uma companhia agradável. É, né? Assiste série, assiste filme. Série, gosta de uma churrascaria. Enfim, o Creed é uma companhia bacana. Creed, meus parabéns, porque você é uma unanimidade. Todo mundo quis casar com você. Também as outras opções não davam muita opção. Não, exatamente. Não que isso seja a melhor parte na conversa. É porque não tinha outra opção mesmo. Realmente, comparar com o Inferno e com o Mo, né? Porra. É foda. A opção se matar não estava ali, então. Essa é. Pra que dimensão foi o bigode do General Ross quando se transforma no Red Hood? Atrás do seu cu, desgraçado. Mas atrás de você. Mas aí eu acho que essa pergunta pode ser emendada. Essa pergunta feita pelo Júlio Rosário. Aliás, Caio Egon perguntou Casa Come e Joga do Barranco, então não lembro se eu tinha falado. Felipe Gaia perguntou da Arlequina. E Pablo Rocha perguntou do currículo no Melhor do Mundo. Mas voltando, Lucas Magno do Nascimento pergunta: por que o reverendo fez aquele fatídico post sobre barbas? Caralho. Ai, então, caralho. É, o pior é que ele fez outro, né? Sim. Lucas, você que fez a pergunta? Sim. Lucas, não tem resposta, cara. Não tem explicação. Ninguém entendeu até agora. Eu te explico, Lucas. A gente tá precisando de post, só que como todo mundo trabalha, não dá tempo de ver o que tá pra entrar no ar antes de entrar no ar. A gente só vê quando tá merda tá feita. Cara, assim, a Fátima Bernardes fez exatamente o que a gente fez hoje. Eu tava no trabalho, aí tava no horário de café tal, e tem as TVs lá e passou a parte fora na programa da Fátima Bernardes. Eles estavam discutindo, cara, juro por Deus, cara, que eu não sei por que isso ainda. É, mas duas coisas muito bizarras. A posição do papel higiênico, ou quando você puxa o papel pra baixo ou pra cima, sabe? Quando sai do rolo. Meu Deus. Eles estavam discutindo isso, juro por Deus. E em seguida, eles mostraram um vídeo de uma menina ensinando uma técnica que é colocar um cotonete no nariz, assim, e começar a, sei lá, fazer o quê, e você espirra. Eu só. Cara, assim, eles estão igual a gente. Enfiar o dedo na xoxota ela não quer, né? Filho da puta. Não, porque não faz espirrar. Entendeu? Então, assim, a Fátima Bernardes pegou bem o espírito do BDE, assim. E é mais ou menos isso. Embora. Tá lendo, né? Ela tá lendo o BDE, ela tá lendo o BDE. Eu acho assim, cara, que os nossos posts ainda estão melhores que o programa dela. Muito latinho, bom. Latinho, caralho, merece. Marcelo Soares pergunta: quem nunca estará enxuto pra vocês? Eu quase dei uma resposta mal criada pra ele, mas não é que nem o outro site lá que o cara mandou o currículo, entendeu? A gente. Os leitores costumam ser educados aqui, então eu não vou fazer isso. O que nunca estará enxuto pra você? Acho que é o inferno, né? Tá sempre o sucedendo gordinho suado. Vai morrer gordo. É o que discorda, não? Não. Pra mim, o inferno vai estar suando no caixão, Léo. Cara, o inferno, como ele mesmo diz, cara, ele sua de pensar em calor, assim, entendeu? Tanto que naquele fatídico podcast sobre os poderes, poder do gelinho. É, ah, que poder você quer? Puta, eu quero o poder de fazer não sei o que pra eu ganhar milhões. Ah, eu quero ter o poder tal pra dominar a porra toda. E você, inferno? Não sei, queria ter o poder de fazer gelinho, que eu sinto muito calor. De gelo. Ia montar uma barraca de raspadinha na praia, né? É. Ele ia ser um homem com raspadinha, cara dele. Ô, Léo, sabe o que é mais irônico? Se ele virasse um homem de gelo, ele ia continuar suando. Até mais. Ele ia sentir muito mais calor. Além de tudo, ele é burro. Ele não sabe como calor. Cara, ele ia levantar o braço e estalactites iam cair no chão do sovaco dele. Assim. Que nojo, mano. É um... Né? Por fim, Guilherme Santos pergunta, na verdade, vou ler a pergunta dele, que foi bastante complicado, bastante calutar. Pare de fazer barulho de filho da puta. Não sei quem tá fazendo, calha a boca, ótimo. Vamos lá. Ótima ideia inédita desse grande grupo de intelectuais que testem seus mais fascinantes comentários sobre diversos assuntos que envolvem toda a existência. Obrigado, Guilherme, sabemos disso. Pois bem, minha dúvida, talvez não merecedora da luz de Dadal o Divino, quando este magnífico grupo surgiu e também qual a ordem de chegada dos novos membros desse clã? Dadal, o senhor que é luz, que é raio, estrela e lua? Agora, o senhor quer responder? Nossa, o Dadal vai ficar 2 horas contando a história agora. É que eu preciso... Imagina, já passei a música do Digipan. É, qual que é a minha pergunta? Que eu já esqueci, eu parei no digníssimo. Puta puta. Não, eu entendi, só quero saber a ordem. Qual que é a ordem? Isso só tem duas. É uma pergunta só, filho da puta. Qual a ordem? Que ele quer saber. Ele... A ordem que fez. Cara, ó, fui. É, só... Caralho, caralho, eu tô me enforcando com o cabo USB aqui, é muita luxa. Pois é, depois de Truth Wars, agora a gente vai ter retcon aí na origem do BDR. Novos. BDE começou. Novos 12. BDE começou com Dada, Mou e Sorg. Depois entrou Inferno. Depois entrou King, Leonardo e Creed. Depois entrou Eunuco. Deixa eu ver as carinhas aqui pra ver se eu não tô esquecendo ninguém. Pera aí. Eunuco, depois o Magin. Tinha a Nina que entrou e saiu antes. Entrou o Super. Era irmã do King. Exatamente. Mas ela entrou, mas não entrou. Mas foi quase uma membro honorário. E a Ana não conta também, né? Depois não. Entrou o Nuke Super, depois Magin, depois Luke, Groot. Luke. Não, depois Luke, depois Groot e. Não, Reverendo primeiro, não foi? Isso. E é isso, basicamente é isso. Agora. Teve o Sidekick, chega o Real Bolha que entrou e não entrou. É, Vitor Val. E na verdade os amigos aí, eles tinham um blog, né, Sorg? É, a gente, eu e o Dadá, a gente participava de um blog e o Mo era o nosso único leitor. E o Mo. Verdade. Aí o nós tivemos blog... a brilhante ideia de convidar o Mo para ser membro do BDF. Pronto, sumiam todos os nossos leitores. Extinguimos 100% deles. Aí o dono do blog lá cansou, não quero brincar mais, vocês são chatos, vou fechar o domínio. Aí eu criei o Vale dos Enxutos, chamei o Dadá, chamei o Mou, e aí o resto é história. É, eu, na verdade, o Sorg criou primeiro a tia do Batman. A tia do Batman. Tem um podcast bem antigo nosso que a gente conta toda a história do BDE. Se a gente achar qual que é, a gente coloca aí no... Tá no Archives, BDE entra lá na nossa conta do Archives e procura lá. Procura lá algum podcast de agosto comemorativo de aniversário. Isso, deve ter uns 2-3 anos esse podcast já, Guilherme, mas ele existe. Fazer uma história em quadrinhos. Não, tá no post do BDE. Exatamente. Tá no... Ô, Léo, tem um post chamado BDE 1, que tem os 12 primeiros podcasts e tem lá esse. Ah, muito bom, tá vendo? Ó, puta. Remasterizado e tudo. Aí sim, esse manja. Era, é BDE ano 1, né? Com 12 pode. É BDE ano 1 com 12, com os 12 melhores, que a gente só grava um por mês, né? Era tão difícil de gravar, não, a gente gravava um é, por mês. Começaram a gravar em agosto, sei lá, setembro, não teve a regularidade, deram só 12. Depois a gente. Ah, enfim. Corta. E por fim, o Júlio Rosário, ele coloca uma interrogação em um asterisco. Não sei se ele tá perguntando do cu de alguém. Asterisco normalmente representa um cu, estamos no BDE, ele deve estar se referindo ao cu do Dadá. Vai, Léo, lê logo, caralho. Não tem pergunta, é só isso. É só isso. Né? É uma interrogação, do cu, entendeu? Ele deve estar perguntando pra perguntar danos. Mas deixa isso pra lá. Queridos ouvintes, responderemos mais perguntas assim que os senhores perguntarem mais coisas, façam mais perguntas interessantes. Algumas dessas foram boas, outras não foram boas. Mas eu sei que os senhores vão melhorar e fazer perguntas do nosso nível. Alguns dos senhores têm algo a acrescentar ao nosso podcast? Não, chega, acaba logo. Quais são as partes mais sensíveis do corpo de uma mulher que deixa ele bem excitada em qualquer lugar? Não, chega, já tem 2 horas de gravação, vai estar com essa porra logo. Dadá? Não, é só na declaração final. É que eu li aqui uma pergunta que mandaram pra nós. É sério que mandaram isso pra nós? Tá aqui, mano. Pera aí, deixa eu atualizar.